Olá meninas, uma super boa noite, muito bem-vindo à campanha Ministério, aqui do Ministério Minas em Cristo, campanha Resgatando o Primeiro Amor. Eu sou Michele Duarte e hoje é mais um dia de ministração com a graça do Senhor Jesus e chegando com tudo com o tema aí que, olha, eu vou te contar, vai ser muito bom, porque vamos falar de saudade e eu creio que o Senhor vai falar e tocar muito no seu coração, porque o tema hoje é Deus tem saudades de você. Você sabia que Deus tem saudades de você? Pois é. Hoje você vai curtir a ministração com Bárbara Costa, mais uma Costa, né? Ontem, na segunda-feira, tivemos a ministração da Ita Costa. Inclusive, a gente até disponibilizou um link. Já está no site itacosta.com.br, do blog Mulher Virtuosa. E hoje a gente vai fazer a ministração aí com a Bárbara Costa, com o tema Deus tem saudade de você. Amém? Curtam bastante a ministração, ouçam, reouçam, que eu creio que Deus vai falar a cada coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, com a ministração da Bárbara Costa. Deus tem saudade de você.